acusamos a Lula é que os Estados Unidos desrespeitaram a soberania nacional ao aplicar a lei Magnitsky contra ele. Interlocutores afirmaram que Lula deixa claro que as tarifas impostas ao Brasil por Donald Trump estão em negociação. Mas ressaltou que não se discute questões domésticas, e muito menos a atuação do judiciário. Ontem, o porta-voz do Departamento de Estado americano, responsável pelas sanções a Moraes, fez duras críticas ao ministro brasileiro. Moraes abusa sua autoridade. Moraes abusa da autoridade ao se engajar em esforços politicamente motivados para silenciar críticos, emitindo ordens secretas para plataformas online, incluindo redes sociais dos Estados Unidos, para banir contas de indivíduos por postarem discursos protegidos. Nossas ações são um aviso para aqueles que estão pisando nos direitos fundamentais de seus cidadãos. As togas judiciais não podem protegê-los. Estados Unidos não vão tolerar agentes estrangeiros malignos que abusam de suas posições de autoridade para enfraquecer a liberdade de expressão de cidadãos americanos. A sanção financeira a Alexandre de Moraes através da lei Magnitsky causou uma enxurrada de críticas a Donald Trump. A revista The Economist falou que o ataque sem precedentes de Trump ao judiciário brasileiro pode sair pela culatra. O jornal britânico The Guardian chamou o presidente dos Estados Unidos de ditador mesquinho e diz que ele exporta o ataque à democracia para o Brasil. Num evento no Tribunal de Justiça do Maranhão, o ex-presidente José Sarney saiu em defesa do judiciário. Eu, pessoalmente, quero apresentar minha solidariedade à justiça na pessoa do ministro Alexandre Moraes pelas injustiças que ele está sofrendo. Ao mesmo tempo que age na questão de Moraes, o governo federal tenta ainda abrir novas negociações sobre o tarifaço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já aguarda uma nova conversa com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Nós entendemos que essa semana não é o ponto de chegada, né? É o ponto de partida de uma negociação. Na nossa opinião, houve sensibilidade para algumas considerações que nós já havíamos feito mais de uma vez, de que isso não ia só afetar o trabalhador brasileiro, ia afetar o consumidor americano. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né? O governo viu nas exceções do tarifaço americano um caminho para a negociação. A prioridade agora é incluir na lista café, carnes e frutas. Economista e colunista da Rádio Bandeirantes, Paulo Rabelo de Castro, destaca a atuação dos empresários nas negociações para obtenção de isenções. Para ele, é possível avançar nas conversas e obter novos benefícios. Eu acho que até o dia 6, agora que alguns setores podem chegar em Washington e dizer estamos injustiçados, o setor do café, as carnes, que tem um poder de fogo político em Washington, eles podem se acrescentar a essa lista e eu acredito que até o dia 6 a gente já esteja próximo de 50% de redução do impacto efetivo. Daí para frente é trabalhar e a gente vai ficar com o caldo político para resolver. De acordo com cálculos do governo, como está hoje, o tarifaço atinge 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ontem, o governo americano sinalizou que novos produtos podem ser adicionados à lista de exceções ao tarifaço. O movimento reforça a fala do secretário de Comércio, Howard Lutnick, que já tinha admitido que alimentos não produzidos no país podem ser isentados de taxas. O posicionamento é uma esperança para o governo brasileiro, que espera incluir novos produtos na lista de itens que estão previstos para serem taxados. É o caso do café, por exemplo. Cerca de 30% da bebida que o americano consome diariamente saem do Brasil. Com as novas taxas, os preços podem disparar nos Estados Unidos sem que exista uma substituição possível no curto prazo. É o que explica o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, Pavel Cardoso. Sabendo todos nós da relevância que o café tem para o mercado americano. Essa relevância é econômica, sabendo que o café representa 1,2% do PIB americano. A exportação de café não parou, apesar da previsão de sobretaxa de 50% a partir do dia 7, data confirmada nesta quinta-feira. O Brasil fornece um terço da bebida consumida nos Estados Unidos e não há outro país com capacidade imediata para suprir essa demanda. O diretor técnico do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Eduardo Heron, afirma que agora os produtores deverão estocar sacas à espera de uma definição. Considerando o cenário de que a gente tem uma possibilidade de negociar, você manter o café armazenado hoje para os próximos 2-3 meses, não, 6 meses, não seria um cenário tão ruim e até mesmo uma forma estratégica das empresas entenderem que vai se chegar a uma negociação e que as coisas vão voltar ao seu normal. Setores da economia que escaparam do tarifaço dos Estados Unidos comemoram, mas quem foi taxado em 50% ainda espera por uma revisão para sair da lista. Nesse grupo está, por exemplo, a indústria da pesca, uma das mais dependentes do mercado americano. Hoje, quase 30 mil postos de trabalho estão em risco diante da sanção imposta pelo presidente Donald Trump. Como explicou a Rádio Bandeirantes, o diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, Jairo Gundi. Então nós temos hoje um cenário que nos ameaça, porque a gente tem a exportação como um fator de escalabilidade, inclusive para fornecer um produto de melhor qualidade e com preços mais competitivos ao Brasil. Isso se prova, pegando aqui da pandemia até agora, é a proteína que menos teve influência da inflação. Aviões ficaram isentos do tarifaço, o que representou um alívio para a Embraer, que emprega mais de 20 mil pessoas. Mas o setor de máquinas e equipamentos não escapou. A Confederação Nacional da Indústria já pediu ajuda financeira ao governo federal para manter os empregos. A expectativa é de que o plano para enfrentar os impactos da taxação seja lançado oficialmente nos próximos dias, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio, proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso. E nós vamos agora calibrar para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar à consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. O setor de laranjas comemorou o fato de ter ficado de fora da lista de produtos atingidos pelo tarifaço. A isenção foi recebida com alívio pelos produtores do interior de São Paulo, que tem papel central na produção e exportação da própria fruta e do suco concentrado. Ontem, o governo de São Paulo anunciou R$1,5 bilhão de reais em crédito de ICMS para apoiar empresas afetadas. Professor de Comércio Internacional da USP, José Augusto Fontoura Costa, aposta que a lista de isenções pelos Estados Unidos deverá aumentar. Ela vai ser alterada, não sei se na próxima semana, mas certamente será alterada várias vezes até o final desse ano. E essas restrições caiam nunca pelos interesses brasileiros, sempre pelos interesses dos compradores americanos. Isso é o que esperam os produtores do Vale do São Francisco, localizado entre a Bahia e Pernambuco. Da região saem 95% das mangas e uvas que ganham a Europa e os Estados Unidos, que não escaparam do tarifaço. Se o cenário não mudar até a próxima semana, a estimativa é preocupante. O coordenador do Observatório da Uva e da Manga da Embrapa, João Ricardo Lima, fala em queda de até 70% nas vendas externas. Não dá para mandar neste momento para a Europa, que já está muito abastecida com frutas de outros países. Então, possivelmente, essa fruta acaba ficando no mercado interno. E isso vai impactar em redução de preços. Ontem, Donald Trump decidiu adiar em um dia o prazo para as novas tarifas de importação contra diversos países. Agora, a data, que seria quarta-feira que vem, ficou para quinta, dia 7. Bandeirantes, 7 horas e 12 minutos. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. O SUV híbrido mais vendido do mundo acaba de chegar ao Brasil. Novo BYD Song Plus. Agora com head-up display, novo design, novo câmbio e interior ainda mais confortável e tecnológico, com um plus em cada detalhe. Vá até uma concessionária e faça um test drive. Novo BYD Song Plus. Com aquele plus que o mundo todo ama. Saiba mais em byd.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Nesta terça, surpresa. Eita! Olá! Uma convidada mais que especial. Paola Carosella, querida e amada. Só vou dar, talvez, um conselho. O desafio, um menu completo com um detalhe. Todos os ingredientes do prato precisam ser da mesma paleta de cores. Nesta terça, 10h20 da noite. Olha, você é muito honesta. Masterchef. Na tela da Band. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Band Vale, Jornal Primeira Hora Nacional. Oferecimento Serra Mar, sabor e saúde todo dia. A ferramenta que você precisa, Nikkei Bar, tem. Pro marceneiro, tem. Pro jardineiro, tem. Para o mecânico e o eletricista, a Nikkei Bar tem ferramentas também. Tem. Pra sua casa, tem. Pra sua empresa, tem. Para aviões e automóveis, tem. Na Nikkei Bar tem. Melhores preços, tem. E as melhores marcas também. Tem de tudo, tudo tem na Nikkei Bar, tem. Jornalismo Regional. Os grandes sucessos nacionais, internacionais e as melhores promoções. Band Vale. Música e informação. Pode acender o carvão, pode acender o carvão, que a Laje já tá no lugar. Com a Vale Laje tem mais qualidade, gente que te atende, que pode contar. Você pode contar, com a Vale Laje você pode contar. Você pode contar, com a Vale Laje você pode contar. Faça seu orçamento com a Vale Lajes, a qualidade que você quer com o preço que você acha justo. Pode acender o carvão. Tudo começou com o Sim. É ele o motivo do meu sorriso. É esse Sim que me traz apoio, acolhimento e que abre portas para que o meu futuro seja muito melhor. Foi a partir desse gesto de boa vontade que o Malerion me estendeu a mão. Saiba mais sobre esse trabalho. Acesse lbv.org. Apoio Grupo Band Vale. As notícias do dia, informação com credibilidade e isenção. Band Cidade, segunda edição, de segunda a sexta, às 10 para 7 da noite, na tela da TV Band Vale. Bandeirantes 7:16. Em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, um deputado de oposição tem sido alvo de críticas por questionar decisões americanas. Vamos à capital federal. O repórter Felipe Campbell, da Rádio Bandeirantes Brasília, tem as informações. Felipe, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Silvânia. E para você que está acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues afirma não ter sido comunicado pelo PL sobre a decisão do partido de expulsá-lo dos quadros da sigla. A decisão foi tomada pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, após muita pressão exercida pela bancada no Congresso. O parlamentar, que foi eleito por São Paulo, elogiou o ministro Alexandre de Moraes, a quem classificou como um dos maiores juristas do Brasil. Para o deputado, a aplicação da Lei Magnitsky contra o integrante do Supremo foi o maior absurdo que ele já viu ao longo de toda a vida pública. Antônio Carlos Rodrigues sugeriu ainda a Donald Trump cuidar dos Estados Unidos e não se meter com o Brasil, como ele disse que o Trump tem feito. Em nota, Valdemar Costa Neto declarou que os parlamentares do PL entenderam que atacar o presidente americano é uma ignorância sem tamanho e que é preciso diplomacia e diálogo agora e não de populismo barato que, segundo Valdemar, só atrapalha o desenvolvimento da nação. O deputado federal reagiu com surpresa e explicou que as críticas que fez a Trump expressam o livre exercício do mandato. Antônio Carlos Rodrigues é um dos integrantes da mesa diretora da Câmara, eleito como primeiro suplente na chapa que escolheu Hugo Mota para o comando da casa e estava no PL desde a década de 90. E mais informações aqui estamos acompanhando aqui na capital é sobre a deputada federal Carla Zambelli, que foi presa nessa semana na Itália. Ela passa hoje por uma audiência de custódia e as autoridades italianas vão decidir se a parlamentar do PL continua detida na penitenciária de Rebibbia. A embaixada brasileira em Roma já solicitou que ela seja extraditada para cumprir no Brasil apenas de 10 anos. Segundo a apuração da Band de Brasília, Zambelli vai dizer na audiência que não quer ser extraditada para o Brasil. A partir daí, a defesa da deputada espera que seja aberto um processo que costuma demorar mais de 2 anos até a decisão final. O advogado de Zambelli, Fábio Pagnosi, disse que a condenação é injusta. Vamos conferir a fala do advogado. Foi condenada no Brasil num tempo desproporcional, com uma pena também desproporcional, simplesmente por ter no celular dela um print do suposto mandado de prisão do ministro contra ele mesmo. A defesa de Carla Zambelli já pediu para que ela siga para a prisão domiciliar. Por ter dupla cidadania, a parlamentar deixou o Brasil em busca de asilo político em terras italianas. Carla Zambelli foi condenada por falsificação de documentos e invasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com as investigações, ela foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Antes de ser presa na Itália, Carla Zambelli postou um vídeo dizendo que é inocente. Vamos ouvir. Estou tranquilo. Calma, tranquilo, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Eu estou segura que, analisando todos os processos, de cabo a rabo, eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou 5 vezes o depoimento dele. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. Bom, para finalizar, Nelson e Silvânia, ontem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que a Advocacia-Geral da União acompanhe o processo que pode resultar na extradição. No momento, Carla Zambelli divide uma cela com outras 4 mulheres e ela está numa ala que passa por uma superlotação, construída para receber 275 mulheres. Hoje o local conta com 369. Como a deputada tem cidadania italiana, a justiça do país pode ainda anular a condenação do Supremo e realizar um novo julgamento. Também pode determinar que ela continue presa em Roma ou até mesmo determinar a soltura. Com vocês aí no estúdio. Obrigado, Felipe. Bandeirantes, 7h20. A Advocacia-Geral da União decide fixar normas para dar mais transparência aos pagamentos feitos aos advogados públicos federais. A decisão foi tomada depois de críticas aos valores recebidos por servidores em causas vencidas na Justiça. Em janeiro, os integrantes da AGU tiveram ganhos que chamaram a atenção por superarem em muito o teto constitucional de mais de R$ 46 mil. Segundo dados da Transparência Brasil, o total recebido passou de R$ 1,6 bilhão. A média ficou em R$ 134 mil para cada um dos 12.800 advogados da AGU. Os recursos são referentes a honorários por causas vencidas pela União na Justiça, pagos por quem perdeu ações. Até 2015, o dinheiro ia para o governo, mas uma alteração no Código de Processo Civil determinou que o dinheiro deve ficar com os advogados públicos. O Supremo reconheceu a legalidade do pagamento, mas deixou claro que o teto constitucional precisa ser obedecido. Segundo a Associação dos Advogados Públicos, em janeiro foram depositados retroativos de 13º e auxílio alimentação, que não eram pagos desde 2017. Como essas são verbas de indenização, ficariam de fora do limite de R$ 46 mil. A diretora executiva da Transparência Brasil, Juliana Sakai, contesta essa posição e alega desrespeito à decisão do STF. A gente não tem transparência sobre como funciona essa bonificação. A questão é, por que os advogados devem ter uma bonificação e os demais servidores não? A gente vê não só nos advogados da União, mas a gente vê também no sistema de justiça, os magistrados, os procuradores, auditores, né, de tribunais de contas, por exemplo, acumulando uma série de benefícios. A portaria que cria um painel com informações detalhadas sobre as verbas recebidas por advogados públicos foi publicada pela AGU nesta semana. Os dados estarão disponíveis no site da Advocacia Geral da União. Bandeirantes 7h22. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos, tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Vem aí o Fórum de Desenvolvimento ABDE, Sustentabilidade e Desafios para o Brasil. A 10ª edição do evento vai focar no crescimento sustentável. Mais de 20 especialistas, 7 horas de debates com cobertura da Bandeirantes. 6 de agosto, 8h30 da manhã, no Espaço Nobre da Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo. Inscrições fórumdodesenvolvimento.com.br. Realização ABDE, Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Band Vale, Jornal Primeira Hora Nacional. Oferecimento Serra Mar, sabor e saúde todo dia. Serra Mar Agro acaba de inaugurar sua 8ª loja em Taubaté, trazendo um espaço completo para atender todas as suas necessidades no campo. Localizada na Avenida Bandeirantes 665, às margens da Via Dutra, a loja está pronta para facilitar o seu dia a dia com a qualidade e tradição que você já conhece. Não perca tempo, visite a Serra Mar Agro em Taubaté e aproveite para conferir tudo o que preparamos para você. Estamos te esperando. WhatsApp Bandivale 12 99716-8011. A empresa Atimac, localizada em Taubaté, vem atuando no mercado de esquadrias desde 1976, com a missão de fornecer produtos de qualidade e preços competitivos para as construtoras. Atendendo às normas de conformidade no setor, a Atimac adota os princípios de programas que buscam qualidade e eficiência na construção civil. Possui ISO 9001 e esquadrias certificadas e qualificadas nos principais programas habitacionais. Alô, construtoras, entre em contato conosco no 12 3681-3366. Atimac Esquadrias. Qualidade, confiança e parceria. Sabe aquele doce que te faz voltar à infância? Doce, macio e com um cheirinho inesquecível de amendoim? Pé de moleque de Piranguinho. O legítimo pé de moleque, somente na Barraca Vermelha. Agora também em Perdizes, São Paulo. Acesse barracavermelha.com.br. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandivale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandivale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandivale.com. Bandeirantes 7:26. O desemprego no Brasil volta a recuar e atinge, no segundo trimestre, a menor taxa já registrada pelo IBGE desde o início da pesquisa há 13 anos. Do Rio de Janeiro, repórter João Boeri. A taxa de desemprego no país cai para 5,8% no trimestre encerrado em junho deste ano. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Segundo o IBGE, é a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica em 2012. Na comparação com o período anterior, entre janeiro e março, o índice teve redução de 1,2 ponto percentual. Já em relação ao mesmo trimestre de 2024, a queda é de 1,1 ponto percentual. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou à marca de 39 milhões. Para a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios, Adriana Beringui, o aumento da população ocupada proporcionou o recorde da série histórica. Essa retração importante da taxa de desocupação, ela foi motivada por um aumento muito significativo, né, do que nós chamamos de população ocupada, ou seja, do contingente de trabalhadores. Do primeiro para o segundo trimestre de 2025, essa população ocupada expandiu em 1,8 milhão. O empresário Fábio Vaz tem 5 fábricas de açaí na região metropolitana do Rio. Ele conta que, apesar do inverno, as vendas aumentaram, o que tem gerado mais contratações. E nesse inverno, graças a Deus, as vendas estão muito boas, aquecidas apesar do frio. E a gente tem também aberto muitos pontos novos, onde muitas pessoas estão empreendendo e, através disso, contratando também. Segundo o IBGE, a taxa de informalidade, proporção de trabalhadores informais na população ocupada, foi de 37,8%. O índice, de abril a junho de 2025, só é maior do que o observado no mesmo trimestre de 2020. Atualmente, são 38.700.000 trabalhadores informais. O rendimento médio mensal real chegou a R$ 3.477 no trimestre de abril a junho de 2025. Segundo o IBGE, o patamar é recorde. Bandeirantes 728. A partir de hoje, a conta de luz vai sofrer um novo reajuste por causa da demanda das termoelétricas. A cobrança extra, que estava na bandeira vermelha 1, passa para vermelha 2, maior nível possível. A população vai pagar uma taxa de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos, um aumento de pouco mais de R$ 3,00 em relação a julho. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a geração das hidrelétricas está prejudicada pelas chuvas abaixo da média. Por isso, se faz necessário o uso de usinas termoelétricas para compensar a demanda, que é mais cara. Bandeirantes 729. Entram em vigor hoje os novos percentuais de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Com mudança, a mistura de etanol na gasolina passa de 27% para 30%, enquanto o percentual de biodiesel no diesel sobe de 14% para 15%. O governo justifica a mudança dizendo que os conflitos no Oriente Médio geram instabilidade sobre o preço do petróleo e podem levar a aumentos repentinos no combustível no Brasil. Também entra em vigor nesta sexta-feira uma redução de 14% nos preços da molécula de gás natural vendido às distribuidoras. Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia, mas também por custos das distribuidoras, margens de lucros e impostos. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Esta meia hora teve o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. Hora oficial do Brasil, 7:30. Atenção, rede. Rede Bandeirantes de Rádio. Hora oficial do Brasil, agora 7:30. Eu sou Carol Serra, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Você acompanha o Primeira Hora, edição nacional, com Nelson Gomes e Silvânia Alves. A partir das 8 horas da manhã, você confere as principais notícias da região comigo no comando da edição regional de Primeira Hora. Confira agora um resumo dos destaques da edição de hoje. Vale do Paraíba tem queda de 20% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2025. Mulher é encontrada pela polícia após 6 dias em cárcere privado em Taubaté. Briga entre irmãs por Wi-Fi termina em facadas em São José dos Campos. Pais cobram mais segurança nas unidades escolares após bebê morrer depois de engasgar em uma creche municipal de Jacareí. E vamos conferir agora as condições das estradas que cortam a nossa região. Na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 141, em São José dos Campos, no sentido São Paulo, tem congestionamento por conta do excesso de veículos e também por conta da neblina. Então, atenção, motorista! No quilômetro 139, também em São José dos Campos, no sentido São Paulo, tem 1 quilômetro de congestionamento por conta do excesso de veículos. E aconteceu um acidente no quilômetro 0, em Queluz, na pista expressa, no sentido Rio de Janeiro. Agora tem 8 quilômetros de congestionamento no local, até então sem interdições. A equipe está a caminho ali do local para ter mais informação. Daqui a pouco a gente vai ter mais informação sobre esse acidente para vocês. Mas em Queluz, ali na pista expressa, já tem 8 quilômetros de congestionamento. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, trecho que liga Taubaté a Campos do Jordão, tráfego normal nos dois sentidos, tempo bom e boa visibilidade. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tráfego também normal nos dois sentidos, o motorista segue fazendo uma boa viagem por lá. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, Ayrton Senna sentido São Paulo, motorista encontra congestionamento do quilômetro 24 até o quilômetro 18. No trecho de Planalto e na Serra Antiga, o motorista encontra bastante neblina, o tempo está nublado, mas ele segue sem acidente. Já na Serra Nova, contorno norte e contorno sul, o motorista segue com um tempo bom, com boa visibilidade. Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela opera neste momento com 4 embarcações. São 30 minutos de espera para Ilha Bela e 30 minutos de espera para São Sebastião. Se você é motorista, está passando por algum trecho, inclusive naquele trecho que a gente comentou agora de Queluz, né, que a gente ainda não tem muitas informações, se você estiver passando por lá ou está passando por lá neste momento e tem alguma informação, manda pra gente pro nosso WhatsApp, que é o 12997168011. É prestação de serviço do grupo Band Vale. E você vai saber logo mais, em Primeira Hora Regional, que uma mulher conseguiu ser encontrada pela polícia após 6 dias de cárcere privado em Taubaté. Desaparecida desde a semana passada, ela foi ameaçada de morte pelo ex-namorado e agredida, além também de ter sido estuprada. O homem foi preso por uma série de crimes, incluindo cárcere privado, porte ilegal de arma e violência doméstica. Em audiência de custódia, ele teve a prisão convertida em preventiva. Daqui a pouco você vai saber mais sobre esse assunto a partir das 8 horas da manhã, comigo no comando do Primeira Hora Regional, com toda a equipe de jornalismo. As notícias da sua cidade e região transmitidas para mais de 65 municípios, em 102,9, no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Sul de Minas e também Sul Fluminense. Você também pode nos acompanhar de forma digital, em áudio e vídeo, em youtube.com/radiobandvalefm e também pelo Facebook, em facebook.com/bandvalefm. Você também ouve a Band Vale FM pelo portal bandvale.com e pelo aplicativo, o Band Play. O Guilherme Oliveira traz agora atualizações sobre a onda de ataques a ônibus em São Paulo que não param, né, Guilherme? Muito bom dia. Não param, Nelson. Bom dia para você, para a Silvânia, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Infelizmente, esses ataques continuam, mas diminuíram bastante, viu, Nelson? A gente chegou a noticiar um dia aqui 59 ataques, e de ontem para hoje foram 3 ocorrências na cidade de São Paulo e uma na Grande São Paulo, em Itapecerica da Serra. Infelizmente, esses ataques persistem, mas diminuíram bastante. E de acordo com a Prefeitura de São Paulo, isso é efeito da operação com a Guarda Civil Metropolitana. Desde a semana passada, 200 guardas estão circulando pela cidade no interior desses coletivos. Além disso, os guardas ficam nas saídas das garagens desses ônibus para reforçar a segurança. A gente vai ouvir agora a palavra do secretário, portanto, de Segurança Urbana de São Paulo, o Orlando Morando. O que nós percebemos foi uma queda muito acentuada em ataques a ônibus desde quando iniciou essa péssima prática feita por criminosos. Até a data atual, 24 foram presos e nós vamos zerar, né? Não é razoável permitir que pessoas, criminosos, ataquem o transporte coletivo que milhares de paulistanos usam todos os dias. Bom, tem então essa operação com a Guarda Civil Metropolitana. A gente chegou a noticiar na Rádio Bandeirantes que também teria uma operação com a Polícia Militar, né, de 200 PMs nos ônibus da capital paulista. Essa operação não vai acontecer. A Prefeitura não conseguiu um acordo com a corporação. Vamos ouvir o secretário Orlando Morando. A PM se posicionou contrária em estar colaborando, dentro do transporte coletivo, mas tem colaborado com o patrulhamento e com as rondas, e a nossa GCM vai continuar cumprindo o seu papel de proteger a cidade de São Paulo, de proteger a sua população, em especial protegendo o transporte coletivo. A gente questionou a Secretaria da Segurança Pública do Estado, né, sobre essa fala do secretário, se de fato a Polícia Militar não vai atuar. E a Secretaria, por meio de nota, a nossa reportagem, diz que já há uma operação em andamento por parte da Polícia Militar, com oficiais em viaturas e em motocicletas nos corredores de ônibus da capital. Por isso que esses policiais não vão entrar nos coletivos para reforçar a segurança. Infelizmente, até agora, a Polícia Civil não conseguiu desvendar esse mistério por trás dos ataques aos ônibus do transporte público praticamente há quase 2 meses do início dessa onda, pessoal. Obrigada, Guilherme Oliveira. Bandeirantes, 7h38. O repórter Diogo Braga traz agora informações sobre a prisão de um homem acusado de matar um GCM em 2005 em São Paulo. Diogo, muito bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Silvânia. Bom dia. A polícia prende integrante do PCC suspeito de matar um guarda civil metropolitano em 2005 na Grande São Paulo. A operação aconteceu ontem à tarde dentro de uma comunidade na cidade de Osasco. Os agentes estavam realizando uma outra ação contra o tráfico de drogas quando avistaram um grupo suspeito. Durante a procura, a polícia conseguiu capturar um dos criminosos, que foi identificado como Jefferson Aparecido dos Santos, conhecido como Dentão. O bandido integrante e um dos líderes do PCC tinha sido condenado por 2 crimes, um homicídio contra um GCM e um outro latrocínio, ambos em 2005. O agente Alex Cecílio de Souza, de 28 anos, foi morto com 36 tiros após criminosos invadirem a base da GCM em Cotia e atirarem contra ele e o colega no dia 26 de junho de 2005. Segundo a polícia, o bandido do PCC chegou a ser preso e cumpriu cerca de 20 anos da pena, mas conseguiu fugir há 10 dias. Volto com vocês. Obrigado, viu, Diogo. Bandeirantes, 7h40. O Tribunal Regional Eleitoral suspende a investigação contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sami Chaudi, por crimes eleitorais em Roraima. A decisão foi tomada ontem pelo desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento, que atendeu um recurso da defesa. Sami Chaudi foi um dos alvos da Operação Caixa Preta da Polícia Federal, que foi realizada na última quarta-feira para apurar a suposta compra de votos durante a última eleição municipal de Boa Vista em 2024. Segundo a decisão do desembargador, a investigação penal não apresentou provas ou indícios suficientes para atuar contra o presidente da Confederação. Sami Chaudi disse em nota que se manteve tranquilo durante todo o processo e que segue trabalhando em prol do futebol brasileiro. Bandeirantes, 7h41. Linha Internacional. Lucas Paquetá pode ser multado por não ter colaborado com as investigações sobre o suposto envolvimento dele com manipulação de resultado de jogos. Ontem, a Justiça Desportiva da Inglaterra absolveu o atacante das acusações por falta de provas. De Londres, informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Felipe Killing. O órgão independente responsável pela investigação concluiu que as provas não eram suficientes para sustentar a denúncia. Não cabe recurso. A acusação era grave. Manipulação de resultados, cartões amarelos forçados em 4 jogos da Premier League. Diversas apostas feitas na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde nasceu o jogador, tiveram retornos equivalentes a R$ 700 mil. A entidade que comanda o futebol inglês queria punição pesada, falava-se até em banimento. Mas a comissão entendeu que as acusações não foram comprovadas e absolveu Paquetá por unanimidade. Ele está liberado para jogar. No entanto, a mesma comissão reconheceu que Paquetá não colaborou como deveria com a investigação. Por isso, o jogador foi enquadrado por violar leis de cooperação e pode ser multado nos próximos dias. O valor ainda não foi definido. Denunciado em maio de 2024, Paquetá sempre alegou inocência. Durante o período, viu ir por água abaixo um desejo do Manchester City de Pep Guardiola de contratá-lo, e suas convocações na seleção brasileira foram questionadas. Nas redes sociais, Paquetá agradeceu ao clube, à esposa, à equipe jurídica e disse estar pronto para voltar a jogar com um sorriso no rosto. Agora, o West Ham, aqui da Inglaterra, vai decidir se manter o camisa 10 no elenco ou se ele será vendido agora na janela de transferências do meio do ano. Bandeirantes 7h42. A Justiça do Rio Grande do Norte avalia o pedido de transferência para uma cela isolada feito pelo homem preso após espancar a namorada em Natal. Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, é ex-jogador de basquete e tentou matar a companheira com mais de 60 socos no rosto na semana passada. O crime aconteceu dentro do elevador do prédio onde a vítima mora, na zona sul da capital potiguar, e foi flagrado pelo porteiro do condomínio. A polícia militar foi acionada e prendeu o agressor em flagrante. Agora, os familiares e conhecidos da mulher de 35 anos pedem por justiça, entre eles a amiga da vítima, Danúbia Oliveira. Eu espero que a justiça seja feita pela justiça, que o único culpado é ele, e eu espero, acima disso, que a minha amiga ela consiga ter uma vida normal. A mulher teve diversas lesões no rosto e no maxilar e terá de passar por procedimentos para reconstruir os ossos da face. Já a defesa do homem diz que teme pela integridade física dele, que alega ter medo de ser agredido por outros detentos. Por isso, solicitou que o agressor fique em uma cela isolada, pedido que ainda não foi analisado. Entre 2023 e 2024, o número de tentativas de feminicídio quase dobrou no país. Para a secretária da Mulher, no Rio Grande do Norte, Júlia Arruda, o cenário demonstra a falta de ações das autoridades. E faz com que a gente possa ter um alerta e um chamamento a toda a sociedade. Foi o caso de um funcionário do condomínio que acionou a polícia, que fez com que o flagrante pudesse ser concretizado, porque senão não iria ter flagrante, certamente esse agressor não estaria sido preso, né? Só de 1º de janeiro até 11 de fevereiro deste ano, mais de 1.200 pedidos de medida protetiva para mulheres foram feitos no estado do Rio Grande do Norte. Os dados são do Radar da Violência Doméstica, disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado e por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, você também pode interagir. Vale também pro WhatsApp. 11 99904-8756. Você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião. Siga a Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Repórter Bandeirantes. Hora Oficial do Brasil, 7h45. O enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio vai visitar a Faixa de Gaza em meio a críticas a Israel. Steve Witkoff vai acompanhar a distribuição de ajuda humanitária em postos da região administrados em cooperação entre americanos e israelenses. Ontem ele se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para discutir a situação humanitária e um possível cessar-fogo. Na quinta-feira, Donald Trump chamou a situação em Gaza de uma coisa terrível. Hoje mais cedo, a ONU disse que 1.373 pessoas morreram enquanto esperavam por ajuda em Gaza desde o final de maio. Segundo a Organização das Nações Unidas, a maioria desses assassinatos foi cometida pelos militares israelenses. Bandeirantes 7h46. A Câmara dos Deputados oficializa a perda do mandato de 7 parlamentares federais. A medida atende à decisão do Supremo, que modificou as regras de distribuição de vagas em eleições proporcionais. Antes, quando o número mínimo de votos para eleger um deputado era atingido, a sobra elegia outros candidatos do mesmo partido ou coligação. Com a mudança, o STF decidiu que só tem direito às sobras os candidatos que alcançarem o quociente eleitoral. Assim, a Câmara declarou a perda de mandato de 7 deputados. São eles: do Amapá, Augusto Púpio, do MDB, professora Goretti, do PDT, Silvia Waiapi e Sonise Barbosa, do PL. E também Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, Lebrão, do União Brasil de Rondônia e Lázaro Botelho, do PP, do Tocantins. Outros 7 foram convocados e deverão tomar posse em 30 dias. Bandeirantes 7h47. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Viajar, estudar, troca carro e casa nova. Na hora de poupar com muito pouco, você pode investir. No fundo você pode. No fundo você pode. No fundo você pode. É simples assim. Casar, aposentar, você pode variar. Na hora de sonhar, você pode muito mais. No fundo você pode. Fundos de investimentos, com eles pode. Até seus sonhos rendem mais. Acesse nofundovocepode.com.br. Você sabia que o crescimento econômico e social do Brasil é impulsionado pelo Sistema Nacional de Fomento? Essas instituições, associadas à Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, desempenham um papel fundamental na transformação de recursos em empregos, inovação, saúde, cultura e qualidade de vida. No dia 6 de agosto, a BDE realiza o 10º Fórum do Desenvolvimento, o maior evento do país sobre crescimento sustentável. Inscreva-se gratuitamente em forumdodesenvolvimento.com.br. Vem aí o Fórum de Desenvolvimento ABDE, Sustentabilidade e Desafios para o Brasil. A 10ª edição do evento vai focar no crescimento sustentável. Mais de 20 especialistas, 7 horas de debates com cobertura da Bandeirantes. 6 de agosto, 8h30 da manhã, no Espaço Nobre da Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo. Inscrições forumdodesenvolvimento.com.br. Realização ABDE, Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Band Vale, Jornal Primeira Hora Nacional. Oferecimento Serra Mar, sabor e saúde todo dia. Serra Mar Agro acaba de inaugurar sua 8ª loja em Taubaté, trazendo um espaço completo para atender todas as suas necessidades no campo. Localizada na Avenida Bandeirantes 665, às margens da Via Dutra, a loja está pronta para facilitar o seu dia a dia com a qualidade e tradição que você já conhece. Não perca tempo, visite a Serra Mar Agro em Taubaté e aproveite para conferir tudo que preparamos para você. Estamos te esperando. Agora é hora de mudar a sua conexão. Aproveite as ofertas da Internet Fibra Cabonet com um descontão. Olha só, plano Internet Fibra 600 Mega com Wi-Fi 6 e instalação grátis. Apenas R$ 49,95 no primeiro mês. Você ainda aproveita aplicativos exclusivos para turbinar a sua diversão. Contrate agora pelo WhatsApp 0800 700 1212 ou acesse cabonet.com.br. Cabonet, a internet de todos. Jornalismo regional, os grandes sucessos nacionais, internacionais e as melhores promoções. Band Vale, música e informação. Chegou a hora de aumentar suas chances de emprego no setor industrial. A Faculdade Senai Taubaté recebe inscrições para pós-graduação presencial em Engenharia da Qualidade. Domine metodologias como Lean Six Sigma, mapeamento de processos e análise estatística, com mais de 60% da carga horária dedicada à aplicação prática. Acesse o site faculdades.sp.senai.br ou ligue 3609-5701. Faça sua pós-graduação no Senai Taubaté e esteja conectado com as demandas reais da indústria. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, as principais notícias esportivas da nossa região e de todo o Brasil, na tela da TV Band Vale. Os donos da bola. Jada com a verdade. Bandeirantes 7:51. Bandeirada com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Hoje com Fred Sabino. Alô, amigas e amigos do Esporte Motor. Palco do GP da Hungria neste fim de semana, o autódromo de Hungaroring passou por uma ampla reforma, depois de insistentes pedidos da Fórmula 1. A área de paddock e prédio dos boxes foram reconstruídos, assim como os setores de arquibancada na reta dos boxes. Além disso, todo o asfalto do circuito foi recapeado, o que já era também um pedido dos pilotos devido às ondulações do piso. Quem acompanha automobilismo vê que a ArcelorMittal está acelerando a evolução tecnológica das categorias. A ArcelorMittal já desenvolveu a nova Safety Cage da Stock Car. vai criar uma solução em aço para caminhões na Copa Truck. E vai seguir pisando fundo. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Bandeirantes 7h53, Felipe Melo, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Silvânia. Bom dia. E aí, o que a gente tem? Vamos falar do São Paulo, que venceu ontem pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, por 2-1, jogando no Morumbi. Mas estava vencendo por 2-0, tomou um gol no finalzinho. Um jogo que o São Paulo tem a vantagem na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas poderia ter uma vantagem ainda maior se tivesse garantido o resultado de 2 gols de diferença. Vamos ouvir o Ferreirinha, autor de um dos gols da partida ontem, o Ferreirinha chegando a 7 gols marcados na temporada. Na arquibancada parece que é fácil, mas não é fácil não, o jogo estava muito difícil, a equipe do Atlético brigou, batalhou o jogo inteiro, é uma equipe muito boa, vieram para fazer um grande jogo aqui, acredito que fizeram, a gente também nós fizemos um grande jogo também, tomamos o gol no final ali, mas é exaltar nossa vitória, não é fácil, a equipe do Atlético, principalmente em casa, é muito difícil, mas acho que a gente saiu com um resultado positivo, fazer outro grande jogo lá para ser classificado. 2-1 a partida, o São Paulo poupou alguns jogadores, o Atlético Paranaense também, e a volta acontece na próxima semana com o São Paulo podendo empatar em Curitiba. Ontem o Flamengo perdeu, o Atlético venceu o Galo, 1-0 venceu o Flamengo lá no Maracanã. O Flamengo também com muitos jogadores reservas, mas o Atlético não quer saber disso, né? E foi lá e fez o resultado, venceu por 1-0 e tem a vantagem no jogo da volta, podendo empatar na semana que vem em Minas Gerais para ficar com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar também agora do Campeonato Brasileiro, a rodada deste final de semana do Brasileirão. Amanhã às 16h tem Sport e Bahia, às 18h30 Mirassol e Vasco e às 21h Fluminense e Grêmio. Já no domingo às 16h, a vez do Corinthians contra o Fortaleza. No mesmo horário tem Botafogo e Cruzeiro, às 18h30 Ceará e Flamengo. Às 18h30 tem Atlético Mineiro e Bragantino. No domingo às 19h30 o Palmeiras visita o Vitória em Salvador. O Internacional recebe o São Paulo às 20h30 no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos só joga na segunda-feira contra o Juventude pelo Brasileirão. Hello, um abraço. Valeu. Bandeirantes 7h55. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Band Vale, Jornal Primeira Hora Nacional. Oferecimento Serra Mar, sabor e saúde todo dia. Neste Dia dos Namorados, transforme amor em presente no Center Vale Shopping. A cada R$600 em compras, ganhe uma caixa de chocolates Lindt Lindor e concorra a 5 pares de Vale Compras de R$5.000. De segunda a quarta, seu cupom vale em dobro. Brinde limitado a 1 por CPF e enquanto durarem os estoques. Promoção válida até 12 de junho. Center Vale Shopping, desde que seja com você. Jornalismo Regional. Os grandes sucessos nacionais, internacionais e as melhores promoções. Band Vale. Música e informação. Coloque na TV o seu produto em um momento de alta audiência com o melhor custo-benefício em TV aberta. Ligue e saiba mais. 12 99139-3132. Vale Shop TV. Invista no que é visto. Dia dos Pais divertido, saboroso e feliz é na Fazenda da Comadre. No domingo, 10 de agosto, venham todos aproveitar as gostosuras da culinária caipira. No café da manhã e no almoço completo com novidade. Paleta e pernil de cordeiro. A criançada vai adorar as brincadeiras na fazendinha. Traga seu paizão, companheiro de aventuras para a Fazenda da Comadre. Rodovia dos Tamoios, quilômetro 43, Paraibuna. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Tempo. Bandeirante, 7h57, vamos saber como é que fica o tempo na sexta-feira e no final de semana. Stephanie Toso, muito bom dia. Bom dia para você, Silvânia, para o Nelson, para todos os ouvintes. Olha, nós estamos começando o nosso mês de agosto ainda